Sejam bem-vindos ao mundo Top Cell Celulares e Top Cell Prime. E lembrando que você pode dar o seu iPhone usado, viu? A partir da versão 8 aí de entrada na compra de um novo. E ainda parcelamos em 12 vezes sem juros. Você entendeu? Você chega com o seu iPhone aí a partir do 8, né? Rodrigo, o rei do Pix, eu quero um iPhone zero. O Rodrigo vai dar uma olhada, vai fazer aquela avaliação top no seu iPhone. Pega o seu iPhone de entrada e ainda parcela pra você em 12 vezes sem juros. Tudo isso é Top Cell Celulares. Top Cell Celulares e Top Cell Prime. Rondonópolis, Mato Grosso.